Controle Salvador, tá 3663, iniciou a aproximação perdida, 502V, mantendo o eixo. Gente, mantendo o eixo 3663, aguarde vetores para reinterceptar o curso do localizador, ILS ZU, pista 28. Você para 28. Salvador, muito bom dia, Bianca Brasil 6311. Bianca Brasil 6311, bom dia. Chegada e pitch, desça para o 040, altímetro no 019. Da presente, vou pro adianto, o 6311, avianta. Estimativa da presente, anto 6311, descendo ao 040. Está Victor Mike Charlie no setor? Afirmativa, Victor Mike Charlie no setor. Sande dentro de 4 milhas, realizar uma curva à esquerda para reinterceptar. Afirmativa, 4 milhas. Para a esquerda para reinterceptar para 28, Sande 3663. Afirmativa. Quatro, reautorizado 0620. 060, são 3454. Autorizado a presente realizar a curva à esquerda aí, Vitor Mike Charlie, e reinterceptar o localizador da 28. Ok, pela esquerda vai por meio próprio sem intercepto, tá 3663. Três na escuta do solo. Por via K6311 para o curso do localizador, por via direita, proa 225 e reporte estabilizado. Por via K6311, prosseguindo para 2000 pés. Afirmativo, direita 225, descendo para 2000, por para estabilizado 6311. Ativo altímetro no 019, Avianca 6319. É 05, copia? 605, copia. 360 Galeão, via rota do plano de voo, aerovia inicial, peso Luno 4. Decolagem da pista 28, curva esquerda, subida gole até a posição Eval, após Eval, direto CRAT. Controle 119, decimal 35, aciona 5040. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesulu 14, decola da 28, primeira curva esquerda, gole Eval, transição CRAT. Controle 1935, aciona 5040. Chame pronto acionamento, 1605. Chama lá. Salvador, bom dia, 3859. 3859, bom dia, Curitiba 360 em coordenação, prepare gole, transição, gole até eval, após eval direto Sagaz, aguardando o copo. Positivo, gole eval Sagaz, estou guardando 380 segundos, rapaziada. Do Oscar agora com o controle Leos em 120 decimal 1 no Vitor do Oscar. Estabilizou, só confirmando caso também a aproximação perdida, nós cumprimos do Yankee ou do Zulu. Esse Zulu. Zulu, obrigado. Então é agora em 1-8, decimal 63663. Obrigado, daqui a pouco. Tá. Já estamos, o grupo permanece estimado de pouso no 315, Serra Novembro, Golfo Tango. 1-3-2-0. Agora, o Serra Novembro, Golfo Tango, Juliette, Tango, Zulu, atinge e mantém 085, 31 milhas. Férias, Juliette, Tango, Zulu, aguarda a transferência de comunicações. Juliette, Tango, Zulu. Controle TAM 3454. 54, prossiga. TAM 3454, solicita efetuar o ILS Yankee para pista 28. ILS Yankee da pista 28, mantendo a pro de cario, ok? Afirmativo, está livre, 3454, vai interceptar o ar completo? Se é autorizado, mantém CARI e a partir de CARI intercepta o IAC. Copiado, 3454. Obrigado. Disposição 4, pushback, acionamento. É isso, nesta pro intercepta o curso do localizador, 6319, está autorizado IAC. Desce para 2000, autorizado ele é, 7062, 6319. Vou aqui na pro final 220. Sim. Bater a pro 220, pode ser? Pode ser? 215. Afirmativo, está livre. Obrigado. Então, 3663, solo 01, livre à esquerda, na... livre à esquerda, chama solo, 1, 2, 1, 2, 1, 9. Esquerda, solo 2, 1, 9, então 3663. O Zulu chama centro Recife, frequência 1, 2, 6, decimal 8, 5, alterno 1, 2, 5, decimal 4, 5. 1-2-5, 1-2-5, 4-5, Juliette, Tango, Zulu, muito bom dia. Retrocípede, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, em 12685. Para o táxi Gol no 923, tem 130 a bordo, 4 horas e 26. Altera no Galeão. 8 decimal 6. 186-63, eu não no Gol. 3454, desce para 2 mil pés, confirma ajuste no 019. Está autorizado, ILS Yankee para a pista 28. 3454, autorizado 2 mil pés, reportarista autorizado ILS Yankee. Vento 250 graus 089, a pista opera em todos os sentidos. Ativo, operando toda a extensão, informar a 4 minutos fora, 63 ou 9. Autorizado pouso, pista 28, vento 250 graus, 089. Autorizado pouso, 63, ou não? Salvador, Gol 605, puxa acionamento na posição número 3. Chame táxi no 605. Boa táxi, 605. 3454 interceptando o localizador do ILS aqui, pista 2S. 3454, complete o ILS, chamou em Salvador, 118 decimal 6. 18,6, tá? 3454. 3-1-1, livrou a nossa escuta. Bianca Brasil, 6311, ingresse Alfa, 2 quilos, táxi via parte 3. Alfa, quilo, confirma. Quilo, táxi via parte 3 e aguardo para ingressar parte 1, no meia, Bianca 6311. Alfa, quilo, parte 3, aguardando para ingressar parte 1, 6311. Forte 4 milhas, cabeceira 2-8, informo... Pista opera em toda extensão, vento 270 graus, 08 nós. 3454, reportarei 4 milhas da cabeceira. Oi, bom dia, Gol 923, próximo ponto opera 2-8, pronto. Gol 923, bom dia, mantenha sina alfa. Confirma, Azul, mantém, Gol 1923, aguardo. 042, tá 3859. Tá autorizado 360-58, decola 28 esquerda, gol a levar o Sagaz. 5042, transponder, controle 11935. Portão 7, chame pronto para o inspecionamento, 3859. No 7, chamará para o push, 3859, obrigado. Salvador, gol no 605, está pronto para o táxi, tem 9,6 a bordo, autonomia de 4 horas e 10 minutos, Aldeana Campinas. À direita, Índia e Alfa, ponto espera da 28, chamará a torre em 118, decimal 6, gol no 605. Índia e Alfa, no ponto espera 18, decimal 612, gol no 605. Tenham um bom dia, boa tarde. Pouso, pista 28, vento 260 graus, 109. 3454, tem livre pouso, pista 28. 1. 63, 1, 1, ingresso, parte 1, posição 1. Parte 1, 1, posição 63, 1. Pouso ali, Matheus, 923. Livre à esquerda, mantém posição antes da Alfa, chame solo 121, decimal 9, solo para 12. Livre à esquerda, confirma a posição, sua transmissão para clareza 2. Só manterá a posição antes da Alfa, antes de ingressar na Alfa, chamará solo 121, decimal 9. Vai sair à esquerda, aqui na Delta, e manter antes da Alfa, da 3454. Uno 923, autorizado, decolar pista 28, vento 2, 7, 0 graus, 1, 0 nós. Confirme com recebe. É, 5 por 5, agora. 5, 4, livrou, aguardando aqui da alfa. 2, 4, 5, 4, portão meia dúzia, tax livre. Livre tax, portão meia dúzia, 3, 4, 54. Decolou 1-4, chame controle 1-9-35. 1-9-35, graças, bom dia, 1-9-23. Bom dia. 2 Salvador, bom dia, agora 605, ponto de espera da 28, pronto. 1-6-05, bom dia, autorizado ali, mantém cabeceira 28. Ali mantendo 28, gol 1-6-05. Radar, vigilância, para nível 360, saída gole. Saída gole, 360, gol 1-9-23. Autorizado, decolar pista 28, vento 260 graus, 109. Tempo de decolagem na pista 28, gol 1605. Not really counting. radar vigilância, saída Gole, suba para nível 360. 0360, Gol no 605. Ok, aguardando então a Elefa 1-3304. Chega da CARI para 2000 pés, ajuste no 09. CARI 2000 no 09, Gol 1-888. 663, aguardo de cópia 340 para Guarulhos, prepare a Gole, Eval, após Eval, Eudes. Gole, Eval, Eval, Eudes, aguarda TAM 3663. Alterna 126 decimal 4. 1288 264, Gol 1923. Da subida Elefa 1, o controle 119 decimal 35, aciona 5034, TAM 3304. Ok, 360 autorizado para Brasília pela Upper Zulu 17, na decolada 28, na saída Elefa 1, o controle 5935 e aciona 5034, TAM 3304. Correto, do portão 2, chame pronto para o especionamento, 3304. Chama na pronta, 3304, obrigado. Olhos, aprovado nível 340, via perisco 50, decolagem pista 28, curva esquerda, subida Gole até Eval, após Eval direto Eudes. Controle 119, decimal 35, aciona 5037. TAM 3663 está autorizado Guarulhos, nível de voo 340 pela Uniform Whisky 50, decolada 28 com curva esquerda, Gole, Eval, Eval direto Eudes, controle 119 decimal 35, aciona 5037, TAM 3663. 3663, cotejamento correto, chame pronto para acionamento. Chama lá, TAM 3663.